Prepare-se. O rock vai começar. A referência impressão chegou. Atenção! Atenção! Atenção! Podem soar as sirenes. Avisem a todos que o bagulho vai explodir. O bagulho vai explodir. Alô, DJ Gordo! Já tô na Marituba! Alô, DJ Dinho Pressão! Já tô na área também, segura! A referência em pressão tem nome: DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. O bagulho doido só começa quando eles entram em ação. E aí, minhas referências, vocês estão prontos pra dar sal na tristeza? Então chega de mimimi! Pressão deles! Porque agora... sal! O rock pega fogo, o rock pega fogo, o rock pega fogo, o rock pega fogo, o rock pega fogo, Codinho e o Gordo, o rock pega vai fogo, vai começar aí, Marituba! Codinho e o Gordo, Codinho e o Gordo, e o Gordo, e o Gordo, e o Gordo, e o Gordo, a referência chegou e vai botar pressão. A referência chegou e vai botar pressão. A referência chegou e vai botar pressão. A referência chegou e vai botar pressão. É fogo no parquinho, com o Gordo e o Dinho. É fogo no parquinho, é fogo no parquinho. É fogo no parquinho, é fogo no parquinho. É joga a mão pra cima, mão pra cima. É fogo no parquinho, é fogo no parquinho. Japa CDs. Chegamos, Marituba! Então, fogo no parque, então, os fogo cara no parque, doido, então, bota pra cima, pegando todo, pegando todo, pegando todo,

ele é foda. Toma. Vai botando, dá pressão, bora. Vem, DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Come minha chica na XR. Tinho pressão apareceu. Fudeu. O DJ Gordo apareceu. Fudeu. Tinho pressão apareceu. Fudeu. O DJ Gordo apareceu. Fudeu. A referência tá na área e a pressão vai aumentar. Vou chamar o Gordidinho pro bagulho estourar. A referência vou chamar, tá vou na área e a pressão Diego, vai aumentar. Vou chamar o Gordidinho pro bagulho estourar. Pro bagulho estourar. Pro bagulho estourar. Pro bagulho estourar. Pro bagulho estourar. Pro bagulho estourar. Pro bagulho estourar. Pro bagulho estourar. Pro bagulho estourar. não sou mais de ninguém. Não sou de ninguém. Deixei tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. E agora, e agora? Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora, Marituba? E agora, tô de beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei! Mas eu sei, é quem te faz a principal. Quem bebe o que vou rir da sua cara. Vamos achar o som! Você jurar me pedindo perdão. Só vocês! Pode chorar. Que responde a parada em Marituba! A pistão vai começar! Já! Bora, Keké! Bora, Vlad! E aí, doidinhos de pressão da Ceasa! Um abraço pra você, garoto! É aniversário do Marcos Serra! E ele tá de rock doido, alô, Marcos Serra! A retaguarda, garoto! Ô, WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa! Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma! Amigo Dogo da CDC, chegou agora, Brandoni! Faz ela gritar. Equipe 100% União de Marituba. Um abraço pra vocês aqui do Gênio Pressão. Segura! Vem cá aqui, ó. DX, vai colhar o Bruno Pitbull. O nosso amigo Juninho Souza. Um abraço especial também aqui do Gênio. Gênio! Parecia. Empresário da Ceasa. Amigo Doidinho. Ele, amigo Ruta Breninho das Marcantes. E aí, doidinho? Amigo Eduardo, o Malaco Boy, o Lohan também de Marituba, tá todo mundo aqui. A putaria no pistão vai começar. Meu amigo Ricardo Tato. O Juninho Tato também da área. O nosso mole vai gostar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de pau na cadela. Vem sozinho, sem desespero, dá tapão de panela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Moleque, fica sem caô, chama o Flamengo pra aquela cola. Amigo Vitor da Bandeirinha, BL também. Bora, BL. Fica numa boa, ela... De novo? Oi, vamos dançar. Então soca, soca no rabetão. Bota nela. Então soca, soca no rabetão. Calma, calma, calma. Tu vai beber da minha bebida. Tu vai fuder. Tu vai e aí, bora, GDK. Tu vai fuder. Fudeu, fudeu. Agora, fudeu, agora, agora, já. Fudeu, fudeu. Vai, Leonardo, vai, Leonardo. Fudeu. Vai, Luan. Fudeu. O único que escapou da Blitz foi o Leonardo Oliveira. Vai, Luan. Faz pra de mim, você tá. Meu amigo Romulo tá aqui, vestido. Raul Estumano. Faz pra de mim, Rio de Renato Pejera. Cadê o Lourinho? Cadê o Lourinho? Cadê a Pitty? Bora, bora! DJ o dia brabo, porra! Esses caçadores são de rocha! Falando que hoje tu vai me comer. Me comi tantas posições de tal, que eu de costa. Hoje eu quero ganhar uma peça de pior. Vai ser forte, Marituba, já tá na área! Vai, Luan, nosso parceiro Raul Estumano também já tá na área! Leonardo Oliveira em toda a panelinha! Bora, Rômulo do Equipe Single! Pode me chamar de rainha dos faixa preta. Vai, Luan! Já tá reta agora, bora, bora! Bora, bora, bora! Joga o rapetão da pistola. Joga, vai. Joga o rapetão. Agora já é um caçador. E a nossa amiga Diane, Diane. Bate a Jennifer aqui. Novinha. É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. Toma bagulho doido, meteu a puta na garupa e vai, vai. Bora, Márcio da TF. Os quatro caras já chegaram. São os quatro caras que a batida se amarra. Já começa o Gabrielzinho. Já começa o Gabrielzinho e o Márcio da TR. E o gordo Rio de Janeiro. E o gordo Rio de Janeiro. E o gordo Rio de Janeiro. gostosa. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Pode ir embora, porta aberta, à vontade, só não vale ligar. Dizendo que tá com saudade, quer ir embora, pode ir embora. E aí, coalhada? Vontade, só não vale amigo, ligar. Bruno Pitbull. E o meu parceiro Juninho Souza aqui, ó. Amigo, Paulo Cavaco, melhor pagode de Marituba. De rocha. Bora, João Arley. E aí, Márcio? Família Pô de Doideira na área. O Márcio, Márcio Branco. O Bruninho, o Rodolfo e o meu parceiro John Arley. Gente, é o brabo, pô. É o Monge Doideira. A mulherada fina nessa aqui, ó. DJ Índia brabo, pô. Nosso amigo Charlie Pop. Ele também é cruzo. E aí, Charles? Uma etapa lá no sofrimento, só sabe mesmo quem passou lá dentro. Uma gestão na casa de pedra, só me serviu. Qual foi o som? Qual foi o som? DJ o Diabo Bravo, boa. Foi 10-10 e me deixou de boa. O Malaco vai lá do Carceira. Ele também tá na área, bora Malaco. O mandatão não vou ter paciência. E aí? Falou demais da minha ausência. Deixou com o trem, agora sustenta. Vamos de volta. Virou procedimento, é grana favela. Uma etapa lá no sofrimento, só sabe mesmo quem passou lá dentro. Uma gestão na casa de pé. Ultra branquinho, vai de DJ Udi é o brabo, boa. E adorou, foi 10-10 e me deixou de boa. E aqueles que abandonou, tem nada não, Deus abençoou. Levado, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta. Geral que tá bêbado, levanta a mão do alto. Geral que levanta, tá bêbado, levanta a mão levanta, do alto. Levanta, levanta e canta, canta. Só quero que você seja feliz com você e mim. Passa daí fora de mim com você e mim. Eu quero mais é que se foda, quero mais é que se foda. Não fui feliz com você, você feliz com as outras. Eu quero mais é que se foda, quero mais é que se foda. Não fui feliz com você. DJ Udi é o brabo. Se você fica cansada, você desce para um pouco. Amiga Joyce Mendes, Ariana Dantas, as meninas de Marituba, Ariana Nunes, Alu Melo, Débora Carla, Mari Vidal, Ariane, Ariane Caroline. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, sal, vai, sal, vai, sal, sal, sal. Sal, pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? Vai pro cocô. Quem é cocô? E prepara tudo que hoje é sábado. Vai pro cocô. É lá no Murini. Hoje sábado vai ter gordinho no Maré Alta. A referência tá na área. Hoje vai rolar de nada. Quem é cocô? o Glaucio te esperando. Só quem tá solteiro, só quem tá gostando. Olha o Dinho gordo detonando. Ai, ai. Aqui com ele vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Fique tranquila, ele já tá na sua. Você fica com ele, a nossa amizade continua. Mas eu quero saber se tem alguma mulher solteira hoje aqui. Tem mulher solteira? Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. E bate na palminha agora sim, mano. Vou negar seu pedido, mas quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Mais alto, mais alto. Se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora vou curtir a vida. Chora e me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sou aqui, ó. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Dá um cheiro aqui na direita. Nunca mais me liga. O nosso amigo empresário, Zé de Marituba. É amigo particular do Gordo de Outra. Um abraço, Zé. Eu quero ver a moreninha descendo, bora, descendo, bora. Eu quero ver a moreninha descendo. É bunda na dona de casa. Só os homens que deram fuga, vai. Que hoje é dia de balada, com minha vontade de abraçar. Vai! É bunda na dona de casa, do lacada tudo. Quero uma zoada. Olha o Doug da CDC. Que hoje é dia de balada, com minha vontade de abraçar. E aí, Doug? Eu quero ver a moreninha descendo. Agora que o bagulho vai ficar doido, ó. E faço o que eu te peço, amor, não me deixa assim. Você me pensou, não me deu valor, não quis nem escutar. Dá uma cara pra esse aí, a Betina, vamos lá, live. E nessa amiga, você tem mais esse vídeo? Lobo! Lobo Mal Live! Não quis nem escutar. Eles estão aqui no fundo do gordo de. Não me deu nem outra chance. É a Beriva Lobo Mal Live! Ah, vocês querem, vocês querem! Então lá vai! E aí, Leonardo Oliveira? Eu vou baixar o som e eu quero ouvir vocês já! Encontrei o amor. Estou, só não posso explicar. Cantando, cantando. Porque o destino mudou nossa felicidade. Canta, canta. Essa é a história. O que eu faço, amor, com o vaso que fica. Todo o dinheiro da pimenta comigo, né? Sem você na minha vida. Coloral. Vem e diz pra mim. Você, você! De onde você está? O nosso amor foi mais que sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Hoje ninguém segura ele! Mais que foi que você falou. Começando para tomando conta da sua noite. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Ainda não descobri porque me abandonou. Aquelas que nunca traíram. Em torno só de você, meu mundo sempre virou. Só sinceras. E me fazia tão bem sentir o seu coração pulsando tanta emoção. Eu vou baixar o som e eu quero ouvir. Vai. Ainda não entendi o que o amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um beijo logo eu paguei. Mas logo não se arrumei. Ainda sofro demais por amar você. Não irei suportar pela vida passar. E o que? O que? O que? Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vai virar, vai virar mais uma. E esse CD ao vivo é mais um que vai explodir todo o Pará. Todo dia eu quero te amar de novo. Sou do bem, Luzinho. Te senti ter você aqui. Juninho Souza, bora acordada. Alô, garçom, prepara a cerveja, prepara a balde pra galera aqui do lado. Vem embora, bora trabalhar. Vocês! Te ver tão longe. Dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção. você, e você. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. E eu me lembro de tudo que vivemos. Vai! Com um simples olhar, eu me apaixonei. E o amor, e o amor? O amor aconteceu entre você e eu. Tá bonito demais, Marituba! A brisa do mar, minha luz se envolveu. Olha sua doideira! Pode nos cortes. Equipe Teori de Marituba aqui, ó. Areia como eu sonhei. Sempre te amarei. É. Eu vou pra toda vida. Mais alto, mais alto. Você me faz feliz. Nunca. Nunca me senti assim. E o coração? Meu coração explodindo. Tuga, Gabiru, a Black se for pra GDA, tá na área. O negão do Palio Pressão, a safadinha do Palio. Memória se chamou, que agora se perdeu. Você me magoou, desculpa. Canta, canta. Eu te pedi abrigo. Eu quero ouvir você, já. Vamos conversar. Talvez dizes que sou louca e é verdade. Essa vai de quer pra sua esposa, Anne. E me deixou aqui quando meu coração. E aí, e aí? Vamos baixar o som, vamos baixar o som. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui. Me manda até o final. Vocês, vocês. Agora eu consigo entender. Se não me toca, porque não me canta, quer. Canta. Agora eu consigo entender. Agora. E hoje eu sei que tem outra mulher. Ai, ai. Aquela noite eu te esperei. Sentada naquele sofá, 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Diz que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. Por quê? As nossas noites de amor. Meu Deus do céu. Agora! Largue essa mulher pra ficar comigo. Fica comigo, seu plano B. Largue essa mulher, eu faço de um jeito. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Oh. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu vou, vou insistir. Não posso viver assim. Toda noite eu choro. Em minha cama também faz muito frio. No ataque sonoro dizer tu... Amigo Júnior, equipe bate forte do Palio Putão, tá na área. Um abraço especial. E vamos dançando, que a festa tá daquele jeito que a galera gosta, Maninho. Hoje sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou um super-herói. Tenho sentimentos, nem homem de ferro que nunca chorou por amor. Não, não, não veja em mim nenhum super-homem. A prova de tudo, se é assim, você é pra mim a criptonita, me toca e fico fraco. Diz. Não complique, não sou mais sua, muito simples, só fazer depois. Um mais um dá dois, menos você. Sou eu, agora vou dizer. Só pra quem gosta de fronteira. Bora boca, bora Cadu. É o filho do Ticona. Não existe fronteira pra nos segurar. Não existe fronteira. O filho do Ticona. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. Maurício Pancadão e o Rafa. Na cama ou na lama, eu espero você em qualquer lugar. Cara, cara, que eu só faço besteira pra te encontrar. E os manos estão me vendo pra você. Pega pra mim também. Eu tiro a roupa da minha porta. O bonde das maravilhas. Produziu um pacote de cerveja pro Márcio. Tem um super poder. Filho do Meneco. Vou chamar meu amigo DJ Magrão pra ele dar um toque pra galera aqui, ó. DJ Magrão, chega mais, Magrão, chega mais. Esse moleque é considerado. E aí, DJ Magrão? Mangueirão do Samba 2 lotado. Bochecha com bochecha. O encontro das referências. É verdade. Satisfação imensa estar do lado dessa dupla aqui, meu irmão. Aonde chega, arrebenta, arrasta, povão. E é isso aí, Mangueirão 2. Meu amigo Marcelo do Mangueirão, um grande abraço pra você daqui a pouquinho. Vamos detonar muito som pra galera no comando da Deriva Lobo Mal Live. Meu amigo Gil por aqui e a Chapeuzinho Vermelho, valeu. Bota pra tocar que o bicho vai pegar. E agora, ele catucadão, catucadão, catucadão. Só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Lobo Mal Live. Essa é a Deriva Lobo Mal Live. Libera o som, libera o som. Olha a comando do Castaneira. Fiz um cachorro. Ele tá na área. Essa aqui é mulher, ela vai cantar. Sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Cami! Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. Você! E fazendo todos da minha maravilha. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. A volta por cima, bora, bora, bora, bora. E o nosso amigo Sanguidon, DJ Sanguidon. Olha a grade Marituba fazendo caqueado. Ai, ai, ai. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Ninguém parado, ninguém parado, ó. Ai, ai, ai. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Os caras Olha o caqueado, começa o caqueado. Todinho, todinho, mostra como é que é. O caqueado, caqueado no gingado. Caqueado no gingado, gingado no caqueado. O dedinho comandando o momento do caqueado. DJ Gordo comandando o momento do caqueado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Sal, sal, sal, sal. E aí, Rodrigo César? Passou muito mal. Sal, sal, sal. Bora, Rodrigo César, um abraço pra você. Passou muito mal. Bora. O bicho tá pegando, o bicho tá pegando, o bicho tá pegando, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo e o bagulho tá doidão. Tá pegando fogo e o bagulho tá doidão. Tá semi joia aqui, o bagulho tá doidão. Agora os caras doidos fazem a cara de mauzão. A cara de mauzão, a cara de mauzão. Mochila nas patas, nas patas, nas patas. Ratinho na cintura, cintura, cintura. Bonezinho pra trás, bonezinho pra trás. Esse é o Dinho! Me recebe com o gol dos cortes. E a Moane e o Diogo, tá todo mundo aqui, ó. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Agora! Como explicar a ti tão deste meu sentimento? Olha o João, gostou, João. Bora, Rodolfo de Marituba! E aí, Bruninho? Bora, Márcio, Márcio Branco! Ai, ai, ai, amor! É o show referência. Com Gordo de Mil Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Esse é o DJ Paulinho. Mas tem que pra e o nosso amigo Luiz da família 5G de Marituba! Ele já tá aqui, ó. Passagem na cadeia, tatuagem cicatriz. Passagem na cadeia. Ai, ai, ele chamou! Marina de Bonato! Gabrielzinho, gato mestre. Cadê o empresário Júlio Berenice? Eu não te digo. O nosso amiguinho empresário Luan Forte. E aí, Luan, um abraço pra você, sua esposa. O Diego Caçador também, um filho do sofá. Tá toda a galera aqui na retaguarda. Diz Luan Forte. Quero tanto te levar comigo. O que é a dona Ana? Eu estou morrendo com vontade de beijar. Mas a verdade não sei como fazer. Esse calor humano não tem preço. Curtiu um rock doido. Com a referência em Marituba. É outro nível, ele falou. Porque só penso em ti agora noite e dia. Tu és o causador da tua vida, toda essa minha melodia. Toma, toma, toma. Joga pra cima. Joga pra cima e dá de soquinho pro céu. Bora. Na batida, na batida, na batida. O Dinho vai detonar, detonar, detonar. Bora, vai. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, a jogada da minha cara, mas eu vou ter que levar, a jogada da minha cara, mas eu vou ter que levar. Aí, Vlad. E aí, Ana Henrique da Bolada. Agora já. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No essa aqui tá valeu, Vlad. Fingi não ouvir. Família Maguari. Obrigado, Ana Henrique da Bolada. Você ele já chegou e falou, tentou. Moleque. Tô fechado com a referência, moleque. A referência. Bora, Rodrigo César, segura! Começo hoje e termino só segunda. Você ah, que meu, legal. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar da saúde. De ninguém. Olha, avisando pra galera que domingo tem campo do Tavares. Domingo tem campo do Tavares. Os DJs da Hot Baile. E os DJs Dinho Gordo. É DJ Mel, um é sem vale DJ Mulher, não para. DJ Betinho Lotado. Isabelê. Chama um abraço aí, o professor. Nome, professor Lucas Lobo. Amor, no peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amei, não quis aceitar. Você nem ao menos tentou. Tá rocha, tá todo mundo aqui, ó. Consertar o que fez. Sofri, senti essa dor. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Me bloqueou de tudo que que aconteceu? Fala, Raul Guimarães, está no setor! Me bloqueou de tudo, o que que aconteceu? Mania dessa menina se ouvindo que nasceu. Muita mente envolvida, muita mente envolvida. Nada zona sul e bora pra sentar. Bola, CBK. Muita mente envolvida, muita mente envolvida. Nada zona sul e bora pra sentar. Boa, já o lado da sua esposa. Nossa, que menina chique. Esse é caçador também. Bora, bola. O patrimônio bola da CBK. Eita novinha, tu dança da esculacha. Eita novinha, tu dança da esculacha. Ô, vem cá, vem cá. Obrigado, Magrão. Tá dando pra mim toda, mano. Eu tô sem retorno. A bateria sai lá na frente. A noite mais bonita. Eu tô virando na doida. Que vinho de batida. Nossa, parece que a batida, mas eu tava brincando. O toque mais suave. Você tem a chave do meu coração. Cintia Silva e seu esposo Bruno Pitbull. Não vou. Juninho Sono, bora com a olhada. Ninguém te roubar. É TX do Sideral. DJ Giovanni considerado os automotivos aqui, ó. Grande Passat, moral tem. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, moral e Cleucinho. Físico e Dieguinho. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande Passat, moral tem. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, moral e Cleucinho. Físico e Dieguinho. Deixa de falar de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro carro. Chega aqui de por favor, então pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede, pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede, pede, pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Eu vou ter que conversar, vou ter que conversar. Eu tô apaixonada, mas não queria plantar. Eu vou ter que conversar, vou ter que conversar. Eu tô apaixonada, mas não queria plantar. É que eu gosto com você. O melhor pagode mais tudo. O macaco é mano, tá todo mundo aqui, ó. Olha quem chegou, passando o macaco lá de Goiás, e ele na companhia do irmão. Essa galera tem moral, segura o macaco! Bora, mano! Deixa o Ninho, deixa o Ninho, deixa o Ninho! Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da Luizinha do Gravetão. Passando o rio do Mandela, sei qual é a tua intenção. As carinhas de safada batendo o corpo no chão. Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodinho no carro. Caralho, o balaco do Castanheira. Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodinho no carro em qualquer bar. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. Caqueado, ô, Juliana, o que tu quer de mim? Domingo vamos tocar no sítio da mulher do Tapanã. E domingo vamos tocar, sabe onde? Lá no campo do Tavares. Olha uma hora, três apresentações do Gordo Dinho. Tá hora? Agora na vida do domingo. Vamos estar lá no Point Show. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Chapa, CDs. Tá gravando? Tá gravando? Balança arquibancada, não para de agitar. Já me disseram que a minha torcida do Remo é maior aqui, ó. Eu não acredito que eu vou perder aqui em Marituba. Não acredito. Cadê a minha torcida do Paysandu, porra? Levanta a mão, bate palma, vai! Levanta a mão, bate palma, torcida do Barão! Grandão! Levanta a mão, bate sem palma, medo de nada! Do Barão! Levanta a mão, bate palma! Quem é a torcida do Paysandu? Quem é Paysandu de coração, dá um grito bem alto aí! Faz assim comigo, assim comigo! E joga a mãozinha pra cima, e bacina pra baixo da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu vou cantar o funk, pra ninguém ficar parado. Carrego no meu peito, o meu clube apaixonado. Nós somos da terror, a maior do Mangueirão. Quem for pensando, eu quero ver sair do chão. Sai do chão, sai do chão. E sai do chão, sai do chão. É bicolor, é bicolor. Torcida do Paysandu, dá uma vaia no remo bem alto aí agora, aí, ó. E aí, rapaziada, na maior satisfação, quem acredita em Deus, bate na palma da mão. Vou te dar um papo reto, se liga na parada, dá um gritinho aí, quem tem amiga safada. Se liga na minha rima, vou mandar de novo, dá um gritinho aí, só quem tem amigo corno. Eu não tô nem vendo se o mundo tá mudado, dá um gritinho aí, quem tem amigo viado. Que saudade da minha ex. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? E se for da minha ex? E se for da minha ex? Com ela não tem caô e eu canto na moral. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Safada. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7. Ela quer. Chegou final de semana, sabadão. Mas joga o boné pra trás na orelha. Marlon, Marlon, na base que na só parece. Aê! DJ Gordinho de Marituba! Arrastei a foda pra minha casa, pense numa bicha safada. Puxa, puxa, mela de amor, e ela fica tarada. Quando o clima esquentou, eu peço por favor. Quando o clima esquentou, eu peço por favor. É de romar, de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô. E agora, como é que é? Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Chamando de amor, chamando de amor, pede, chamando de amor, pede que eu te dou, pede, chamando de amor, pede, pede. Oi, que eu te dou, furado, pede, chamando de amor. WBeat que produziu, mais uma que produziu, DJ Diego, furado, desgraçado. Só parece pra ser. Deve te dar louco, eu tô só garoto. Quem toca essa música de mulheres, uma loucura. Bebê, dá vontade de mel. Hoje eu vou te pegar pra ser minha raposel. Bandida sedutora. Bora, bora, bora! Esquema bota pose no bandido, sempre tá roubando a cena. E da sua boca não quero ouvir te amo. E da bora, sua macho, boca bora, não macho. Quero ouvir te amo. Só vou te pegar de jeito com força. Segura, segura já! Soca, e é o papo que ela vem, mano. Na minha boca tu não vai ouvir te amo. Qual foi, Brasilinho? Bota pose no malandro. Minha cheira caia de mel, eu nem sentei, já tava falando. Minha cheira caia de mel, eu nem sentei. É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Prevaguinho e Nanda, o casal. Se prepara na rapa, toma, toma. E aí? Para na rapa, toma, toma. Bora, vai, vai. Toma. Então vai já se prepara na rapa, toma, toma. Toma, toma, toma. Viu, Kaique? Toma. Lá do negócio de bebida, de convivência, bons amigos. Aí no Guru São Paulo é sucesso. E sempre te passa por lá, dá uma moral com a ideia do Guru Explodir. A referência que tá no ar. Bora, Kaique, leva um abraço, meu amigo Carlito. Olha, dia 7 lá no Ecoparque. Presença VIP do Gordo Dia Referência. Bora pra cima do lado. Gosta de fazer fumaça. Joga pra cima, joga pra cima aí, ó. Acende o isqueiro, vai. Acende o isqueiro, acende o flash do celular. Isso, peraí. Pra ficar bonito, acende o isqueiro lá no fogão. Acende o flash do celular. Joga pra cima. Isso, joga pra cima. Aê, rapaziada. Isso, acende tudo já. Só os usos. Pra ficar bonito, para o produtor. Canta comigo agora. Você. Último leitinho. Vem, que vem. Cadê o isqueiro? De novo. Cadê? Daqui, ó. Aê, rapaziada de Marituba. Aê. Vamos se ligar no som aí. Ó. Tempo drama. Entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama. Cabelo crespo, a pele escura, ferida, chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada. Não sei uma estrela assim, longe meio outros caga. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, não sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama, bora, tá com a favela. Túmulo, sangue, sirene, choro de vela. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia. Que sobrevive em meias forras e covardia. Periferias, vielas, cortiço. Você deve tá pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o que pratica o mal. Não. Seguinte, a gente passou um bom tempo sem vir Marituba. E agora, quem quiser dar uma moral, colocar no status, filmar e dizer assim, porra, eu fui lá curtir a referência e quando o gordo canta, a galera dá maior valor. Bora filmar! Todo mundo registrando o momento assim, ó! Bora! Vai! Bora, maninho! Ao vivo! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas o querido romance que já existiu. Você brincou com meus sentimentos. Justo eu só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor. alguém que vá me amar. Aí você vai saber. Mas vem, mais um. Essa aqui os caras doidos vão cantar. Vai, vai. Só quem conhece vai cantar bem alto. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava pra você, não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de eu tanto ouvir o papo furado. Sem desculpa, eu já me entendi. Agora tudo que eu quero é essa minha baladeira. Por aí tomar libreira qualquer, cantar esse treco com uma morena, vai ter uma lorinha. Essa pega, não quero nem saber de você. Não quero, não quero, não quero nem saber de você. Eu não quero nem saber. Eu quero essa aqui, ó. É ao vivo, papai. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás. Você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você me esqueceu, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim, você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta assim, você só pensou em si. Oh, oh, oh, oh, oh. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você diminuiu-se e me deixou tão só. Não sei porquê. Me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Eu não sei porquê, mas essa música aqui é muito firme, ó. Eu vou cantar. Bora ver se eu garanto, bora ver se eu garanto. Música de letra. Lá vai eu, lá vai eu. Menina do mar, sentada na areia, até o sol, quando te vejo incendeia. Tu entra na água, deixa doce mar. Você deixou tanta paixão em meu olhar. Queria ser o sol pra brilhar teu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam aos teus pés. Ter esse sorriso aqui nos lábios meus. Olha minha boca com um beijo teu. Ensina a sua canção. Sou enfeitiçado pelo seu encanto. Pedaço de pecado que eu desejo tanto. Mergulha no meu coração. Morena, sereia. Eu vivo sonhando que estou te amando. Na areia, meu irmão. Vai, vai, vai. Vai, bandinho já. O homem que manda e desmanda nos Jurunas. O melhor lanche de Belém. chegado, já tô cansado, chegou. Ele tá do seu lado e quer te ver trocado com o lanche do amor. E se você é careta, fique logo ligado, traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o copo à mão, você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Esse seu traficante tem amor o bastante pra levantar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Hey! Oh! A galera já sabe como é que é. E aí, pera do Weber, é hoje sábado no Maré Alta. Vai ser assim, ó. Você não é referência, moleque. A referência. Bora, Rio de Janeiro, Bora, Rio de Janeiro, Bora, Rio de Janeiro, te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, as minhas paixão. Outra menina das Marquesas. És o meu primeiro amor. O bordo, menino, sempre é céu de Bora, bola. Tão feliz estou. Segura, bola. Essa música aqui é muito firme, ó. Já, vai! Agora. Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste e a chorar. E gosta é o Gil do Verejo. Sem ter direção para viver. E aí, doidinhos empresários da Ceasa? O que imaginei que ia sofrer assim. Ele falou assim, música reforço, moleque. Sem você perto de mim. Mas voltei. Ele é só primeira dama. Tentar um novo amor. A ausência do Júlio Alberini. Quem gosta é o Márcio. Ele, o gato mestre. O Gabrielzinho, o homem da selva também daí, ó. Sair e com você ouvir o som do mini rubi. É. A convida produção com o Ronaldo e o irmão. E é tudo nessa Kombi que é o show. Que o povo consagrou. E a família Teixeira Sideral. É a paixão da galera tocando para mim, meu amor. Harrison Ennis. Segura. Fiquei triste a chorar, sem ter direção para viver. Amigo Wagner, lá do Nidoca. O que imaginei que ia sofrer assim, futuro vereador de Marituba. Sem você perto de mim, é duro, mas vou ter que aceitar. Bruno Pitbull tá cansado, tentar um novo amor. É muito rock, moleque. Se por onde eu for, Guaiara, o Juninho. Sair e com você ouvir aqui é muito top, olha. É uma verdadeira declaração de amor. Você chega com ela e fala assim, ó. Me entreguei assim, foi tão de repente, de um jeito diferente. Não pensei, ai, que fosse assim tão forte, tomando conta de mim. Pra vocês, vocês. E você não ligou. Agora eu vou ver a desgraçada, ó. Hoje eu sei o que você fez comigo, machucou demais. Aprendi que nunca se deve entregar um coração assim. Vou te esquecer, vou te deixar e procurar um novo amor. Com esse coelho vou agitar. Agora vamos desgraçado aí, mano. Te deixar sorvete, e esquecer o que é passou. Esse coelho é um show. É doida. É só musicão, ó. Se não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me ver. Falou, mãe. Eu vou fechar a semana de novo. Garota chora, é assim. A TX também já avisou, mãe. Aguarde a gente que vou fechar a semana mais uma vez. Garota chora. Essa galera aí você não tem frescura, mano. É a bandaninha também. DJ Nini. Tá dando um pouco de André. Olha, mais tarde o aniversário do Haroldo. Vai ter gordinho. O que você não consegue ver. Vai ser bagulho doido. Vai, vai. Chegou a vez de te ver chorar. Só assim você vai te entender. Agora é tarde pra te soltar. Só vou te ensinar porquê. Garota chora mais quando sonhos se desfaz. Você ama e depois não quer mais. E ainda pergunta por quê. Garota chora mais. Você não meu sabe mal o que me faz. Please visit our website. Cut the mid-range, drop the bass. Tu é doido, hein? E aí, Marcanjo Marituba? Hoje estou tão sozinho, quero te encontrar. Vem amor, me dizer onde está. E é reta final. Não aguento essa dor no meu coração. Obrigado, polícia militar do estado do Pará. Solidão. Equipe de segurança da festa. Gente, meu amor, não consigo a festa dormir. Tá lotada. A saudade tá. A gente sabe que tem horário pra cumprir aqui, ó. Quero tanto e amar você. E a polícia que tá no parabéns na porta aí. Eu sei onde e te é encontrar. No rubico de seis e o mar. Viaja na espaço. A reta final. Do sol é o rubi. Obrigado a todos vocês. Então vem, amor, vem dançar com o rubi. Que todos vão em paz com suas casas. Onde deixe o mar e o mar. Final, onde eu Crocodilo.